você ouve sertanejo romântico de qualidade. De qualidade. Amiga, não tá dando pra esconder, eu não tô bem. Acho que a gente descuidou e foi além. Aquele abraço virou beijo e me cegou. Não controlei os meus instintos e rolou. Amiga, não tô dando fora no seu coração, mas nós estamos misturando amizade e paixão. Amizade e paixão. Bem, amiga, então vamos parar por aqui. Vou te poupar da despedida e sair. Vou levantar, fugir tentando não chorar. Você também engole o choro e tenta disfarçar. Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada. Você é a pessoa certa, mas na hora errada. A gente continua. Posso pirar, me declarar pelos bares da rua e esculpir o seu rosto na lua. O seu rosto na lua. Amiga linda, quem sabe um dia vira amada minha. Quem sabe um dia vira amada minha. Amiga, então vamos parar por aqui. Vou te poupar da despedida e sair. Vou levantar, fugir tentando não chorar. Você também engole o choro e tenta disfarçar. Vou convencer meu coração que nunca sente nada. Você é a pessoa certa, mas na hora errada. Vira amada minha, quem sabe um dia vira amada minha. Fique ligado, daqui a pouco tem mais romance no seu rádio. A rádio que pensa em você. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Ouvinte amigo, anuncie seu produto na Rádio Cidade. Divulgue seu negócio, valorize sua marca e aumente suas vendas. Na Rádio Cidade, seu anúncio será sempre ouvido por um grande público. Não esqueça, quem não aparece não é lembrado. E quem anuncia sempre cresce. Cresça com a gente. Rádio Cidade, a rádio que pensa em você. Ligue 999-54-1071. 999-54-1071. E enviaremos até você nosso representante comercial. 999-54-1071. Rádio Cidade, onde seu produto aparece. Sua marca quer liderar? Quer estar em todos os lugares certos? O Plano Platinum entrega domínio total. Spots, testemunhais fixos, flashes, VTs no Jornal das 12. Redes sociais e blitz exclusiva. Rádio, portal, cidade, AC News, YouTube, redes sociais. Tudo conectado. Telefone 689-7400-7356. Rádio Cidade, a rádio que pensa em você. 107,1. Doutor Eduardo Veloso é um dos parlamentares que mais trabalha para levar recursos para o Acre. Só emendas de bancada já garantiu mais do que 45 milhões de reais para saúde, infraestrutura e desenvolvimento. É resultado de quem conhece o estado, ouve as pessoas e sabe onde investir. Doutor Eduardo Veloso, nosso deputado federal, um mandato com entrega real.

Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Você me dá um beijo, me pede pra esperar. Love mesmo. É muito mais amor no seu rádio. Sou santo, mas me perdoa.